Falei pro meu mano que ia dar certo quando nem eu mesmo acreditava. Difícil acreditar que tudo acabe, que o outro plano caminha tão perto. Nesse deserto o tempo resume ao pouco que não cabe no peito. Assim nascem os grãos de areia tão polido. Cada dia pra mim é falta de fome. Menor sorri no farol vendendo H2O. E o boy estressado sobe o vidro da HB20. O mais odi que viveu entre nós não pagava de drone. Era amável, quero a cura do incurável. Nada me poupa do impalpável. Só tira a tirada de um ego só. E pessoas são pessoas, não consigo entender. Eu vejo, eu só domino, mas a vida não é dominar. Partida, era um beco sem saída. Lembro quando o nosso ponto de partida era um beco sem saída. Sonhei com um mundo com muito mais cor, onde a leveza extravasa. Quantas vezes segui o trajeto da dor, o destino final era minha casa. Viva o hoje, sinta o hoje, o adeus é hoje, o futuro é hoje. Só pertence a Deus. Viva hoje, sinta hoje. O adeus é hoje, o véu é hoje. E o amanhã só pertence a Deus. Vivendo como se fosse meu último dia, celebrando a minha última noite. Uma mistura de tristeza e alegria me faz lembrar que persistir é a fonte. Às vezes tão perto, às vezes tão longe. Sonhos tão pequenos se tornam tão grandes. Transformando o sofrimento em depoimento. Não posso perder tempo com falso argumento. Cada livramento, um verso sangrento. Siga estilo, vento e todo canto ao mesmo tempo. Trago feridas que nunca cicatrizou. Essas esquinas fazem parte do que eu sou. Pelos nós que foram dentro dessa guerra fria, que se tornaram vítimas da covardia. A herança é só uma foto na estante pra família. Só de lembrar da cena, minha pele arrepia. Nossa Ave Maria, mó nostalgia. Eu peço proteção, pai, e sabedoria. É o fogo cruzado, é a bala perdida. É o barraco sem número, é o beco sem saída. Trago feridas que nunca cicatrizou. Essas esquinas fazem